Eu vou mergulhar somente essa vez. Vou deixar o anjo agitar as águas deste tanque para que afogue a minha dor. Eu vou deixar as águas me lavarem. Curado dessa enfermidade vou ficar. Não tenho prata, ouro e só me resta fé. Meu Deus, a minha esperança já está no fim. Eu olho para os lados, não tenho onde ir. Não posso a outro Deus clamar, somente a ti, filho de Davi. Eu necessito agora da tua unção. Há tanto tempo esperando, estou aqui. É hoje, é agora, então vou me lançar, mergulhar, me curar. Eu acredito no milagre que Jesus irá tocar em mim, irá olhar por mim. Eu acredito que o Cristo, o Messias, irá me tocar. Eu acredito que o Filho de Maria terá compaixão, irá cuidar de mim. E liberto serei, poderei adorar. Enfermidade expelida do meu corpo está. E agora os meus lábios podem adorar. A essência da vida que ao morto dá. O coxo sua cama pode carregar. Comece a contar os milagres de Deus. Espalhar na cidade, Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar. Sabendo esperar o tempo de Deus, e na hora correta começa um milagre. Milagre. Que ao morto dá, o coxo sua cama pode carregar. Comece a contar os milagres de Deus. Espalhar na cidade, Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar. Sabendo esperar o tempo de Deus, e na hora correta começa um milagre. Milagre, milagre, milagre. Oh! Era de se lamentar, se tornar.